grato, bom domingo, bom trabalho. Bom, 795, cuidado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, gol 1715. Gol 1715, bom dia, contato radar decolagem, Super Juju 360, da saída Arbor Lerma. 360, autorizado a saída Arbor Lerma. É, Arbor Lerma, gol 1715. Salvador, gol 1897 para o táxi, está com 1967 a bordo, 3 de autonomia, alternando Brasil. Gente, gol 1897, Índia, ponto, espera, chame a torre no 186, ajustando 020. Gente, Índia, no ponto, espera, 186, bom dia, gol 1897. No 7, liberacionamento, chame para o táxi, portão 04. Chamada para o táxi, 35. Como é que para o táxi? Estou em Salvador, muito bom dia. Gol 1897, faça a ponte, espera pronto. Gol 1897, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar da pistão no 0, vento 1,60 graus, com 08 nós. E alinhar e decolar o gol 1897. É 07, passando 130. Vai de transferência, gol 607. É 07. Quatro 208, essa identificação está autorizada a chegada a Mari, desse para o nível de voo 050. 607, chama o centro Recife no 251, na alterna 133, decimal 25. 251-3325, igual 607. Gol 1897, decola o 55, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, grado 897. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 897, saída da Elna, se escuta. 897, contato radar na decolagem, sul para o nível de voo 360, na saída da El, Leda Bridge. 360 da El, Leda Bridge, gol no 897. No 5, chama o Centro Recife no 288, alterna 1, 260. 288, 260, alterna 1, 7, no 5. Centro Recife, 17, para táxi com 112 a bordo, 0455 de autonomia, alterna com 135, 17, Índia, ponto espera, chame a torre no 86, ajuste no 020. E a ponta espera a chama a torre 3517, bom dia, autorizado a alinhar e decolar da pistão no zero, o vento 150 graus com 07 nós. 897, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, alterna 133, decimal 25, 1897, boa. No 7, decola ao 02, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 107. Bom dia, 135 no 7. 135 no 7, contato radar na decolagem, chuva para o Nil Ju 380, sai da Arbor Elefa. Arbor Elefa 380, 35 no 7. Azul 4208, desce para 2000 pés, ajuste no 020, está autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, no 020, Azul 4208. Livre aproximação e ILS. Titan 3153, Galeão, aprovada nível 360, via peso 1 no 0, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista no 0, perfil de saída da EU, Leda, após direto, bridge, curva à direita, transponder 5046, controle 120, decimal 80. Autorizado então, Galeão, nível 360, via peso 1 no 10, até... depois sai com fora. Decolada pistão no zero, saída da EL, beta, brinde, curva direita, transponda 046, controle da PR 120, decimal 80, transponda 3153, cotejamento correto, chamei pronto. Chamará pronto, 3153. Azul 4208, ILS completo, pistão no zero. Azul 4208, completo, chame a torre 18 decimal meia. 18 meia, Azul 4208, bom dia. Tanto 3517, centro Recife agora, 12545, alterna 12685. Torre Salvador, muito bom dia, Azul 4208, ILS completo, pista 10. 4208, bom dia, passando marca do externo agora, confirme já baixou e travou? Afirma, Azul 4208. Perfeito, Azul 4208, autorizado pouso pistão no zero, vento 170 graus com 07 nós. Livre pouso, pistão no zero, Azul 4208. Azul 4208 no solo aos 11, libera a direita na ECO e chama o solo 121 decimal 9. Na ECO 219, 4208. Salvador, bom dia, o Azul 4208, livrou na época, na sua escuta. Bom dia, Azul 4208, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Azul 4208. Solo Salvador, está 3153, posição 5 para o pushback entrenamento. Está 3153, libre acionamento, chame para o táxi. Chamará para o táxi, 3153.